Eu posso ser chamado para a operação a qualquer momento, depende lá de uns exames que eu fiz, eu não sei se vai ser durante a semana, se vai ser no fim de semana, mas pode acontecer qualquer coisa. Então, até a semana que vem, muito obrigado.